desistir, ou desistir. A caminhada é longa, pedras no caminho sempre haverá, mas nunca devemos desanimar o sistema. Está pronto para nos derrubar, hospitais em estados precários, ML lotado. A cada instante uma morte anunciada. Hoje estou aqui presente, amanhã posso estar ausente. Nesse instante toca, acertará sua mente como rajadas, rajadas de palavras conscientes. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o mundo é assim. Mundo desigual. Periferia pobre, Brasil é ignorância. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o mundo é assim. Mundo desigual. O mundo precisa de Deus. Preto X. Um pouco vai falar do hip hop que está em todo lugar. Nas favelas, nas periferias. Até na classe média alta, quem diria? O hip hop sempre foi mais que estilo musical. É uma ideologia, um movimento cultural. E como não podia deixar de ser, nós somos rappers com maior prazer. Essa é nossa forma de nos expressar. A cada acontecimento, a reciclar. O hip hop é a expressão da verdade, onde tentamos mostrar a realidade. Realidade que o sistema vem a esconder. Fome e miséria é o que mais se vê. Crianças com a mente voltadas pra maldade, quadrada na cintura mostram sua realidade. Sejam bem-vindos ao nosso país, onde jovens roubam, matam por necessidade. Esta é a escola da sociedade. Traficantes é o que eles querem ser. Não sei porquê. No embar noticiário de TV. Isso não deve acontecer. O hip hop a sua mente vai desenvolver. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o mundo é assim. Mundo desigual. Periferia pobre, Brasil é ignorância. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o mundo é assim. Mundo desigual. O mundo precisa de Deus. Bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso país, onde crianças crescem vivendo por um triz. Seja na falta de um ensino qualificado, ou em becos e vielas, na mão de drogados, onde homens e mulheres encontram no tráfico formas sem burocracia de conseguir status. Mãe de família que se vende por comida, num mundo onde tudo se consegue com propina. Às vezes fico pensando se tudo isso é verídico ou se tudo não passa de um plano fictício. Ficção vem da televisão, minha mente não suporta essa caixa de ilusão. A mídia que devia nos atualizar é a mesma que consegue nos hipnotizar ditando regras. Desde o amanhecer pra nossos filhos, criança, esperança do quê? No país conhecido, futebol e carnaval. Por gente que não conhece o verso do cartão postal. Pra você que contesta todo meu pensamento, não sabe quem eu sou, muito menos o que penso. Procuro se informar, se atualizar, pois um monstro opressor poderá te devorar. E um vacilo seu pode te pegar, te levar pra uma quebrada e sem motivo te espancar. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o mundo é assim. Mundo desigual. Periferia pobre, Brasil é ignorância. Rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre. Porque o mundo é assim. Mundo desigual. O mundo precisa de Deus.